mensagem, tá com saudade que quer me ver. Que tipo? Quer fazer o quê? No meio da noite me manda mensagem e que quer me ver. Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Eu quero brincar de elevador, sentada no colo do pai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Quebra. Vou descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo. Vai descendo, vai descendo. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, vai. Vou descendo no colinho do papai. Quebra. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. E ela gosta de adrenalina. Então cola do meu lado. Que eu sou. Receba o kit ilusão. Vem, vem, vem. No meio da noite me manda uma mensagem, tá com saudade que quer me ver. Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Oi, no meio da noite me manda uma mensagem, que tá com saudade que quer me ver. Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Quer brincar de elevador, sentada no descendo, descendo, descendo, vai. Oi, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Oi, descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Desce, desce, vai. Descendo, descendo, desce. Oi, que delícia. No kit ilusão. As novinhas enlouquecem. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai.